Hoje é 6 de julho de 1988, são precisamente 8 horas da noite. Aqui em minha residência, Emir Demergui, seu locutor que vos fala, estamos reunidos. Machadinho, Claudelino Silva, Emir Demergui Filho, Lúcio Erto. O nosso objetivo é passar alguns momentos tocando violão, bandolim, revivendo instantes preciosos e mágicos que foram, que nunca mais vão de voltar. O gravador irá rolando e, sobretudo, nós três, Machadinho, Laudelino e eu, iremos revendo no pensamento e na saudade aquelas madrugadas enluaradas da nossa Santarém de outrora, em que jovens líricos, esbanjando o romantismo, saíamos noites afora, madrugadas adentro, despertando donzelas, falando à lua, afinal, encantando corações alheios e os nossos próprios. Vamos, portanto, sem mais demora, iniciar esta tertúlia musical que se pronuncia extremamente agradável. Thank you.